senhores ouvintes da Rádio Ivanova. Este é o primeiro programa, Oceano das Palavras, que se insere na rubrica Conversas, um programa que vai para o ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20, aqui na Rádio Ivanova. E hoje compete-me a mim entrevistar uma personalidade, neste caso do Conselho de Ceia. Falo de Dr. Mário Jorge Branquinho, jornalista, escritor, político, politólogo, presidente da Associação de Beneficência do Sabogueiro, programador da Casa Municipal da Cultura de Ceia. Mário Jorge Branquinho, convido desde já a falar aos nossos ouvintes sobre, em primeira mão, o CineEco, Festival de Cinema do Ambiente. Mário Jorge Branquinho é considerado um dos pais deste festival. Recorde-nos aqui, em pequenos, em breves minutos, como é que tem sido a evolução do CineEco desde a sua gênese até aos dias de hoje, o que correu bem, o que correu mal, histórias sobre o CineEco. Claro. Então, boa tarde a todos também, obrigado pelo convite. Relativamente ao CineEco, é um festival de cinema de ambiente que nasceu em Ceia em 95, como é conhecido. Surgiu da necessidade, por um lado, de se promover o cinema normalmente dito de que é o cinema de autor, que habitualmente está fora das rotas comerciais. Surgiu essa necessidade e também a necessidade de se fazer um evento virado para o ambiente, juntar as duas vontades e, portanto, em 95, numa parceria entre a Câmara de Ceia e o Parque Natural da Serra da Estrela, o evento nasceu. Nasceu, foi crescendo e, a dada altura, viveu também um período de... que é o problema do, como eu costumo dizer, do crescimento. Entretanto, nos dois últimos anos voltou de novo a ganhar fogo, está com novo fogo. Há vontade política por parte do Executivo da Câmara em manter este evento e, portanto, assim sendo, enquanto técnicos procuramos dar-lhe corpo, melhorar de ano para ano, introduzindo novidades, inovando, e é o que tem estado a acontecer. Por um lado, tem havido apoios de algumas entidades, não do Ministério da Cultura, mas de outras entidades. Este ano foi a EDP e a IBT Serra da Estrela. Por outro lado, também começamos a ganhar parceiros, quer no nível das extensões, um pouco por todo o país, e quer também no nível da promoção. O facto da RTP se ter associado o ano passado e este ano como média partner contribuiu muito também para a afirmação do CineEco. Pode-se dizer que, com o CineEco, seria de todo interessante a criação de um clube de cinema ou algo parecido no Conselho de Ceia? Faz todo sentido haver um local, digamos assim, onde as pessoas se reúnam e, portanto, partilhem algumas ideias em torno da sétima arte. Em Ceia já algumas vezes houve essa intenção ao longo dos últimos anos, inclusive chegámos a fazer sessões de cinema à quinta-feira em Ceia, durou um tempo, depois acabou, agora surge de novo essa preocupação. À vontade, julgo que a partir de janeiro poderemos criar um pequeno núcleo, no seguimento também daquilo que já existe, que é o próprio clube de amigos, se assim quisermos, do CineEco, porque o CineEco vai deixando também um rastro de cumplicidades e de amizades entre muitas pessoas de Ceia, de Oliveira, daqui da região, mas também de outros pontos do país, e portanto é nessa teia de amizades e de cumplicidades que nós também pretendemos implementar aqui um núcleo que vá fervilhando. Ele já está neste momento em ebulição, julgamos que a partir de janeiro já é possível pelo menos 15 em 15 dias à quinta-feira podermos ter uma sessão de cinema alternativa, que fruto também, como eu dizia, da vontade de algumas pessoas de Ceia, e portanto, entre os quais também o Luís e muitos outros, e portanto julgamos que ele pode ser um princípio engraçado para se criar este tipo de núcleo. A Casa Municipal da Cultura de Ceia tem um panorama rico a nível cultural e isso tem de se lhe reconhecer o mérito não só a Mário Jorge Branquinho, e é o rosto de todas estas iniciativas, indiscutível, como também, obviamente, à Câmara Municipal de Ceia. Temos a Artes, Ceia, Jazz e Blues, este ano o Festus, o primeiro festival de Tunas de Ceia. Temos um festival de stand-up comedy. Estas atividades culturais são para manter anualmente? Há outras programadas além destas? O que é que temos para 2009? Em primeiro lugar, como eu dizia há pouco, o importante de tudo isto é que haja vontade política. Tem havido essa vontade por parte do Executivo, da Câmara Municipal, em manter uma aposta na programação cultural. Partindo daí, nós, enquanto técnicos e, neste caso, enquanto responsável da programação, procuro incrementar essa vontade política, digamos assim. E por isso, a CEIA tem já uma programação regular, consolidada, e no âmbito dessa programação, que decorre também da ação da própria Empresa Municipal de Cultura e Recreio, em articulação com a Divisão Cultural, dizia eu, no seio desse espírito, há um conjunto de eventos âncora, que nós lhe chamamos assim, que estão consolidados, que começa em fevereiro, março, com o Festival de Jazz e Blues, depois de abril, a Stand-up Comedy, maio, artes, depois já todo um conjunto de outras atividades em junho, que no próximo ano, 2009, surge como alguma novidade, que é a junção da Feira do Livro e da Feira do Brinquedo num só, para aproveitamento de sinergias e valorizar ainda mais os dois certames. Em julho costumamos ter uma extensão do Festival de Publicidade e também as comemorações do Feriado Municipal e a própria Fiagres, que é um certame forte de Ceia. Depois, outubro, Cineeco, novembro, Jornadas Históricas e depois todo um conjunto de outros festivais, da Música Ligeira, do próprio Festival da Canção em dezembro, da Casa da Juventude na Noveira, que decorre na Casa da Cultura. Mas, portanto, é neste caldo de cultura, digamos assim, de oferta cultural nas várias áreas, com espetáculos e concertos também pontuais ao longo do ano, que procuramos satisfazer os vários públicos. E é nessa diversidade que continuamos a apostar, na música, nos vários géneros musicais, na dança, no teatro, no cinema e nas artes plásticas. Por falar em conquista de públicos, ao nível de cinema, nota-se, ou notou-se ao longo de 2008 alguma quebra na assistência? Há uma quebra muito acentuada, quase de metade, nos filmes comerciais, fruto de várias circunstâncias, a que não é alheio a internet e outros meios tecnológicos hoje à disposição das pessoas, mas julgamos que este é um período que vai passar, porque já na década de 80 o cinema sofreu uma crise com o surgimento do vídeo, agora estamos a verificar outra vez essa quebra. Mas julgamos que este tempo vai passar. Em contrapartida, estamos a subir muito os níveis de adesão de outros eventos, portanto, nos outros eventos duplica e triplica a adesão do público, o que também nos satisfaz, porque o cinema comercial é o cinema comercial, portanto a adesão é ditada por Hollywood, como eu costumo dizer, pela qualidade dos filmes e tudo isso, e toda a promoção que é feita. Quanto aos outros produtos culturais que se oferecem na Casa da Cultura, aí já há uma receptividade maior do público, e isso para nós ainda nos enche mais de satisfação, porque nós vemos espetáculos de teatro em Ceia, nunca têm menos de 150 a 200 pessoas num auditório com 360 lugares. Os concertos do Festival de Jazz estão quase sempre cheios, outros espetáculos também têm muito público, e no final do ano verificamos que os gráficos destes géneros sobem muito, e isso é positivo. Podemos dizer que o início do ano vai começar a nível cultural com um grande evento musical. Queres falar um pouco sobre isso? Em janeiro, a aposta Este ano também vai para o Etnofolclore. Vai haver no dia 10 um encontro de cantares janeiros que já vem na sequência de outros do ano passado e conta sempre com um grupo espanhol e outros grupos da região. Depois, no dia 30 de janeiro, vamos fazer este ano, no próximo ano de 2009, uma espécie de festival de folclore de inverno, porque normalmente os festivais de folclore costumam ser no verão. Nós vamos trazer o folclore à Casa da Cultura num figurino, num formato diferente. Mas também em janeiro há um concerto dos Plástica numa digressão nacional e, portanto, a Ceia também vai ter a oportunidade de ter esse concerto. Como já estamos a fazer a agenda de janeiro e fevereiro, há depois o Festival de Jazz e Blues, que está praticamente pronto em termos de programação, e uma das novidades deste ano é o irmão do Nat King Cole, que vai estar bem da América, propositadamente a Ceia, para um concerto no Ceia Jazz e Blues, e onde também haverá um concerto da Paula Oliveira, portanto uma voz do jazz nacional, para além de um grupo de blues português, de Braga, e um outro de blues da Galiza. E, na qualidade de jornalista e ex-diretor e fundador de um dos melhores jornais que passou por Ceia, que foi o Jornal Notícias da Serra, jornal, aliás, o primeiro jornal onde eu escrevi uma crónica, me permitiu, na qualidade de diretor, e me publicou uma crónica, e a partir daí me incentivou para estas lides da comunicação social. Devo dizer que foi Mário Jorge Branquinho que me incentivou até hoje a andar nestas lides. Como vê o jornalismo praticado no Conselho de Ceia? Eu pratiquei durante alguns anos jornalismo, agora não tenho praticado. Vou fazendo, como se costuma dizer, o bichinho através de um blog onde escrevo alguns pensamentos e algumas ideias, mas de qualquer forma, como observador do jornalismo local, aquilo que eu entendo é que há um fator que é muito significativo, que é o facto de alguma crise económica instalada que tem repercussões nos jornais locais e julgo também nacionais, mas mais locais. O facto de não haver, por exemplo, uma rádio em Ceia é um fator negativo e que incompreensivelmente continua a persistir. Depois, relativamente à imprensa escrita, propriamente dita, julgo que se faz aquilo que se tem feito ao longo dos últimos anos, que é os jornais vão dando conta dos principais acontecimentos que decorrem no concelho e, portanto, de alguma maneira, registam a história de Ceia para depois, mais tarde, se poder também analisá-la. Há uma diversidade de pontos de vista, há liberdade de expressão, como sempre julgo que houve, e, de qualquer forma, há estes condicionamentos que advêm também das dificuldades económicas para que projetos de comunicação possam se engrar mais saudavelmente. Mário Jorge Branquinho, na qualidade de político e politicólogo, há quantos anos é membro ativo do Partido Socialista em Ceia? Eu sou militante do Partido Socialista desde 1986, só que nunca pratiquei política, a não ser há poucos anos, 3, 4 anos, quando deixei de ser julgo adjunto do Presidente da Câmara por iniciativa própria e decidi que gostaria também de dar um contributo à causa política no Conselho. Candidatei-me, na altura, a Presidente do Partido Socialista de Ceia, e, portanto, que não ganhei por poucos votos na altura. Depois, passados 2 anos, voltei a candidatar-me nessa altura, então, como o outro adversário, digamos assim, o atual Presidente da Câmara de Ceia, também voltei a não ganhar e portanto, a perder também por poucos votos, o que de alguma maneira para mim foi positivo, tendo em conta o adversário dessa corrida, e foi uma corrida saudável, porque não, ao contrário do que algumas pessoas podiam pensar, não nos maltratámos, fomos corretos, assumimos apenas algumas divergências do ponto de vista daquilo que entendíamos que era o melhor ou o pior para o Conselho de Ceia. E portanto, atualmente sou deputado municipal, onde procuro defender pontos de vista que eu julgo que são pertinentes e importantes para o Conselho de Sei, no quadro da governação do Partido Socialista do Executivo e, portanto, em sintonia com a Assembleia Municipal, onde o PS, portanto, tem maioria também absoluta. E é essa a minha atuação. Atualmente não integro qualquer órgão político, fui até há um ano e pouco membro da Comissão Política, mas portanto é aí que me coloco e procuro defender os interesses e os ideais para que são os melhores para o Conselho de Ceia. Como homem atento aos problemas do Conselho de Ceia e ainda neste âmbito político, Mário Jorge Branquinho, diga-nos o que pensa sobre a oposição política em Ceia. Existe, não existe? Na minha opinião, a oposição tem um papel sempre muito difícil, nomeadamente a nível local, seja em Ceia, seja no outro lado qualquer. E tem um papel difícil porque, desde logo, falta de meios, falta de recursos para quem é oposição. E isso exige uma entrega muito grande, um dispêndio muito grande para se fazer a oposição. E depois costuma-se dizer que as oposições normalmente dificilmente ganham. Quem costuma é, às vezes pode é quem está nos governos perder. E em Ceia, quem está no governo, que é o Partido Socialista, tem sabido manter também o poder. E, portanto, isso dificulta muito as oposições, sejam elas de que género sejam. Para além disso, para além de haver uma ação muito forte do Partido Socialista em Ceia para manter o poder, o que só por si já seria um factor bastante inibidor, digamos assim, das oposições, também se verifica que as oposições, mesmo assim, não têm correspondido àquilo que seria desejável. E particularmente o PSD não tem cumprido, de maneira nenhuma, o seu papel da oposição. E não tem cumprido, eu digo isto com alguma mágoa, porque também cabe às oposições um papel importante na discussão de temas. E o que se tem verificado é um vazio completo em termos de oposição. O PSD podia ter dificuldade em ser governo em Ceia, mas poderia dar um contributo importante para a discussão dos temas os temas mais importantes para o Conselho. Não o tem feito. Essa é uma crítica que é feita não apenas por mim, mas um pouco quase pela opinião pública em geral, mas fazemos votos para que, pelo menos agora que o PSD arrumou a casa, possa contribuir para esse debate, para esse ambiente saudável do ponto de vista da discussão daquilo que é o melhor para o Conselho de Ceia. Nesse âmbito, penso que nem sequer vale a pena falarmos das juventudes políticas em Ceia, porque, do meu ponto de vista, não existem. Passando para Mário Jorge Branquinho, Dr. Mário Jorge Branquinho, presidente da Associação do Sabogueiro, Associação de Beneficência do Sabogueiro, está a fazer um trabalho notável. Recordo que recentemente vai inaugurar, penso que assim é, o lar da terceira idade, a resposta social. Quer-nos falar um pouco sobre esse projeto, como é que surgiu? Esse é um espaço que eu ocupo, como eu costumo dizer, nos meus tempos livres. É o meu contributo enquanto cidadão para a comunidade. É um ato de cidadania, portanto, estar envolvido num projeto social, através de uma associação, uma IPSS, que fundámos no final da década de 80, no Sabogueiro, partindo do zero, procurámos construir um edifício na altura com algumas valências ainda pequeninas, que foram depois crescendo, e entretanto adquirimos um segundo edifício onde instalámos um mini lar. Esse mini lar foi remodelado e ampliado, e portanto é essa a inauguração que agora nos preparamos para fazer, que é um edifício que vai junto, ou que está já a juntar todas as valências, e que tem um lar com capacidade para cerca de 32, 35 utentes e todo um conjunto de outras valências, desde o ATL com 25 crianças, apoio domiciliário para 15 idosos, mais apoio médico e farmácia a domicílio, e todo um conjunto de outras áreas que estamos a privilegiar. Para além disso, acabamos de elaborar umas candidaturas no âmbito do IDT, portanto, virados para o alcoolismo e toxicodependências, e portanto foram dois projetos que já nos comunicaram esta semana que foram aprovados, e portanto vamos também alargar o leque de atividades da associação, não apenas para a terceira idade e para a infância, mas para estas áreas problemáticas do alcoolismo e da toxicodependência, numa área de intervenção nos concelhos de Ceia e Gouveia. Esse projeto, portanto, como é que, em traços gerais, muito gerais, como é que pretende funcionar? Ou seja, vou pôr um exemplo prático. Se nós, por exemplo, em Torais, Santa Marinha, Vodra, em qualquer freguesia, localidade, concelho de Ceia, trabalhamos na área social, detectarmos alguma situação que podemos encaminhar para a Associação de Saber, neste caso, depois juntamente com os seus parceiros, dará resposta, ou como é? Portanto, o projeto vai arrancar, julgo que em fevereiro, março. De qualquer forma, estamos ainda em embrião. De qualquer forma, quer um, quer outro projeto, porque um projeto é virado para a reinserção e outro é para a redução de riscos e minimização de danos, é assim que se diz. Portanto, já está feito o levantamento da, enfim, dos utentes que necessitarão de intervenção, o que não implica, o que não quer dizer que não se possa fazer intervenção de outras pessoas que não estejam referenciadas. De qualquer maneira, o projeto irá funcionar como um corpo técnico, que também está e vai ser recrutado nestes dias, nestas semanas, técnicos a meio tempo, a grande maioria, tem apenas um coordenador a tempo inteiro, e portanto vai ficar para além do projeto estar sediado no Sorvete, terá também o núcleo em Ceia para facilitar o acesso, digamos assim, na intervenção. Mas vai ser também uma ação muito no terreno, muito de proximidade, tanto que os técnicos vão trabalhar muito, por exemplo, à noite, em bares, em locais de festas, onde estas questões são mais emergentes. De maneira que é um pouco assim que vai funcionar, e funcionará tão bem ou tão mal também conforme e consoante os técnicos que forem recrutados, porque é aquilo que eu costumo dizer, no papel, o papel consente aquilo que se lá puser, depois a prática é que terá que corresponder. E nós vamos fazer com que corresponda, com que haja trabalho efetivo, para que não se dê por mal emprego os meios que se vão investir nestas áreas. Penso que será um bom programa e um bom projeto para o concelho. No seu blog ceiaportugal.blogspot.com, Mário Jorge Branquinho não perde a oportunidade de divulgar o sabogueiro. Como amante do sabogueiro, o que é que hoje faz falta naquela que é a aldeia mais alta de Portugal? O sabogueiro tem estado ao abandono desde sempre. As entidades públicas, locais e nacionais nunca olharam para o sabogueiro com o olhar que deviam. E quando digo sabogueiro, digo o eixo do Ponto do Mondego, Paranhos, Ceia, Aldeia da Serra, Sabogueiro, Água Comprida, Torre. Este eixo, que é um eixo prioritário para o turismo, é uma mina de ouro, se quisermos, para o turismo, tem funcionado apenas por si só, sem qualquer tipo de apoio, de ninguém, sem intervenção nenhuma, quer ao nível de estradas, quer ao nível de investimentos públicos, nada. Damos-nos até o caso da própria via ser um autêntico caminho de cabras, como nós costumamos dizer, em que os turistas chegam e deparam-se com uma estrada degradante, com acessos difíceis. Como nós sabemos que a remodelação desta via está adjudicada, está para começar dentro de dias, já nos satisfaz e julgamos que é um passo importante. Depois, falta todo um conjunto de estratégia, digamos assim, mas que a Câmara de Ceia, por um lado, tem feito e é meritório, quer quando faz promoção e marketing do turismo, quer quando surgem investimentos públicos na região, o próprio Museu do Pão, o Museu do Brinquedo, todo o próprio CIS, como estrutura de educação ambiental, valoriza muito o turismo, Portanto, neste caso, neste capítulo, a iniciativa privada e a pública têm contribuído alguma coisa para a dignificação deste setor do turismo, mas é preciso fazer muito mais. No caso do Sabé, como falávamos há pouco, é importante pôr em prática o projeto da requalificação do troço da estrada, desde que começa a aldeia até que termina, das valetas, dos candeeiros, dos estacionamentos, das placas sinaléticas, de tudo, está tudo mal. Tanto quanto também se sabe, a Câmara de Ceia desvincou esse levantamento e, portanto, prepara-se também para intervir. É urgente, porque este projeto está atrasado quase 30 anos, é urgente intervir para dignificar, para dar uma nova imagem à aldeia, porque a parte interior da aldeia está muito bonita, está muito bem preservada, foi feita uma intervenção há uns anos atrás com calçadas, com candeeiros novos, todo um mobiliário urbano que foi introduzido, mas a parte da nova, da estrada, do Alcatrão, essa tem uma imagem degradante que é preciso melhorar, porque é uma fonte de riqueza que há para o Sabuleiro, para o Conselho de Ceia, que não pode ser desperdiçada. De modo que é isso. E depois também nos deparamos no Sabuleiro com uma outra realidade, que é a realidade emergente da restauração, do setor da restauração. Porque aqui há uns anos havia muitas lojas de queijos e de artesanato e de pele, e há uns tempos para cá essas lojas têm sofrendo algumas quebras, mas entretanto há um outro setor, que é o da restauração, que está a subir muito. Nós hoje temos numa lei, como eu soube, 11 restaurantes, o que é muito significativo, é muito restaurante, que faturam, portanto, ao longo da semana, pouco, mas vão faturando, todos eles, depois ao fim de semana recuperam. E, tendo dado conta desta realidade, a própria Associação do Sabugueiro incrementou já há 2 anos, e faz anualmente, uma amostra gastronómica com estes 11 restaurantes. O que também é um contributo que damos à valorização deste setor, que eu acho que é isto que se deve fazer nas nossas localidades, é valorizar aquilo que temos, como valorizamos, do ponto de vista privado, o pão do Sabugueiro, que é um produto nacional que está no mercado, como se valoriza, neste caso, a gastronomia, o cabrito, o borrego, os enchidos, o queijo, o requeijão e toda uma gama de produtos gastronómicos nos restaurantes, e como é preciso valorizar outros mais. Estamos também a preparar um pacote de trilhos, os caminhos à volta do Sabugueiro, caminhos de 1 hora, de meia hora, de 2 horas, 3 horas, para que os turistas que vêm possam usufruir com guia ou sem guia esses trilhos. E eu acho que é por aí que tem que se caminhar cada vez mais, porque também no Sabugueiro há um parque hoteleiro significativo do ponto de vista de camas disponíveis, residenciais, particulares, e que também dá resposta à procura. Estamos neste momento a procurar sensibilizar alguns particulares para legalizarem os seus quartos no âmbito da nova legislação que há, porque temos noção de que o Sabugueiro pode ter hoje 400 camas, o que é muita cama, embora dessas 400 provavelmente só 80 ou 90 é que estarão legalizadas. Portanto, é um outro caminho a percorrer, que é sensibilizar as pessoas para se legalizar, portanto a pessoa tem a ganhar com isso. E pronto, depois o resto é marketing e produção, e foi por isso que também criámos o portal sabugueiro.pt, onde estão todos estes restaurantes, todas estas residenciais, todas estas lojas e todas as imagens paisagísticas que se podem desfrutar no Sabugueiro. Não deixa de ser curioso que Ceia, relativamente à Covilhã, tem maior oferta turística, cultural e até hoteleira, e mesmo a nível gastronómico, propriamente, volto a dizer, a Covilhã. Mas não deixa de ser curioso que as estações televisivas, cada vez que fazem uma reportagem sobre a Serra da Estrela, falam a partir da Covilhã. Porque parece que Ceia não existe. Nesse caso, acho que faltam duas coisas ao lado de cada serra, como eu costumo dizer. Por um lado, faltam vias de comunicação mais rápidas para chegar a Ceia, que a Covilhã tem a A23, quer dizer, na Covilhã. sei, Oliveira precisa deste traçado que nos liga a Viseu e, portanto, todo o norte do país e também depois através de Coimbra. Precisamos destes itinerários complementares como a Pompa à Boca. Essa é uma das coisas que nos faz falta. E outra que nos faz imensa falta também é ter alguns correspondentes de televisões deste lado cá, porque os correspondentes normalmente estão na Covilhã ou na Guarda, mas depois a Guarda relativamente a Ceia. Essa aí é quase um território de ninguém, porque pertencemos administrativamente à Guarda, mas ao nível, por exemplo, da área de abrangência dos correspondentes, muitas vezes já pertencemos a Castelo Branco ou à Covilhã, porque o correspondente da SIC está na Covilhã, ou porque está na Guarda, mas na Guarda não pode fazer trabalho para a Ceia da Covilhã, e pronto, é uma atrapalhada. E isso às vezes é que nos prejudica, por isso é que vemos muitas vezes trabalhos da Serra da Estrela ou da Neve que cai feitos do lado lá, porque o correspondente que está em Castelo Branco filma do lado lá e não tem tempo para vir ao lado cá, porque depois tem os horários todos para cumprir e mandar o trabalho para a tempo para sair. Portanto, eu julgo que é essa dificuldade que é preciso ultrapassar. Já uma vez se falou da possibilidade de se instalar aqui em Ceia uma pequena delegação da RTP, um correspondente, porque também se falava que Viseu poderia dar esse apoio à Ceia, mas julgo que não tem dado como devia, porque a área administrativa de Viseu já não toca Ceia nem Oliveira, e portanto é neste emaranhado regional que se dilui às vezes as nossas pretensões, e portanto é neste xadrez que temos que nos movimentar, procurar sensibilizar às vezes os correspondentes para darem também expressão às nossas potencialidades, e nós não podemos desistir, temos que caminhar por aí. Nesta época que vamos agora atravessar, que é a época natalícia, que mensagem, em jeito de conclusão, eu gostaria de deixar aos cidadãos senenses, enquanto deputado da Assembleia Municipal, e a todos os seus? A mensagem que nesta altura se pode deixar é uma mensagem que tem a ver com um período que atravessamos, que é um período de crise, e crise hoje é uma palavra muito badalada, mas muito real, muito preocupante. Há hoje um surto de desemprego e de precariedade que se verifica na região. Lembramos-nos da Beira-Lá, lembramos-nos da empresa de malhas de Santa Maria, portanto são muitas dezenas de trabalhadores que ficaram neste final de ano sem emprego, e outros que poderão estar na iminência de acontecer, e portanto para essas pessoas e para as pessoas que estão na iminência de perder o emprego, e para muitas dezenas ou centenas que não conseguem trabalho, para elas é que nós temos que nos virar, e os políticos todos, sem exceção, têm que encontrar mecanismos para procurar dar resposta. Este é um discurso que não é fácil, mas que tem que nos iluminar todos os dias. Temos que pensar todos os dias em mecanismos, em incremento, em formas de dar a volta a isto. Hoje essa responsabilidade cabe aos políticos e cabe também à própria iniciativa privada. É preciso muita imaginação, é preciso algum risco, e é preciso ousar. Aos poderes políticos cabe disponibilizar meios, e para isso se criaram zonas industriais, mas também, como verificamos hoje, já não, essa realidade, esse paradigma mudou por completo. É preciso fazer emergir outras áreas, que hoje estão muito em voga, as áreas criativas, as indústrias criativas, culturais. Portanto, é preciso fazer nascer projetos diversificados e pequenas empresas, porque hoje não é fácil. Se são despedidas 80 pessoas de uma fábrica industrial, são precisas algumas 10 ou 12 empresas, depois 4 ou 5 cada uma, para voltar a absorver esta gente toda, digamos assim. Por isso, a mensagem que vos coloco é essa: é um desafio de todos lutar contra algum conformismo e contra este estado de dificuldade que se verifica diariamente, que não é exclusivo de Ceia nem de Oliveira, que é do país e da Europa e do mundo, mas neste caso é nosso, é um problema nosso que temos que saber ultrapassar, porque nós também sabemos que depois de tempos de crise, tem que haver algum tempo de bonança e a única esperança que nós temos é que isto mude. E foi assim que chegámos ao programa O Tempo das Palavras, inserido na rubrica Conversas, aqui na Rádio Boa Nova, em 100.2 FM. Boa tarde e até à próxima.